Obrigado, Carlos Aguiar, daqui de Bragança. Eu queria fazer dois ou três comentários muito rápidos. Primeiro, agradecer à plataforma, ao Movimento Cívico, o facto de ter trazido aqui a Bragança essa discussão, porque de facto também é nossa, daqui de Bragança, e que de facto foi uma discussão muito rica, excetuando aqui a parte do combate político, mas que certamente nos elucidou a todos sobre esta questão à volta do Regis do Tua. A mim parece-me que a questão da linha de caminho de ferro do Tua pode ser vista sob dois cenários. Há um cenário que foi desenvolvido pelo professor Castro Henriques, que é basicamente um cenário em que os parâmetros são os parâmetros da atualidade, isto é, projeta-se o futuro tendo como referência o presente, e nesse aspecto todo o programa de desenvolvimento que nos propôs faz sentido, ligado ao turismo, etc, etc. Há outra segunda maneira de ver a questão da linha de Tua, é introduzindo parâmetros distintos e vendo o futuro de outra forma, ou seja, criando um cenário que, em parte, o professor Jonas de Melo já apresentou, que é um cenário de escassez energética. E num cenário de escassez energética, o transporte ferroviário ganha outra importância, porque pode ser eletrificado. É claro que eu não sou tão confiante como o professor João Nardo de Melo, que nos diz que entre 5 ou 10 anos teremos as coisas resolvidas em termos energéticos. Eu não iria talvez por aí. Acho que há um enorme grau de, como dizem alguns especialistas, as coisas podem correr mal, portanto há uma probabilidade de 50%, não é? De haver um colapso do modelo económico sobre o qual nós vivemos hoje em dia. E nessa perspectiva, o transporte ferroviário ganha uma importância acrescida. E a minha dúvida é apenas uma. Esse gargalo de garrafa, que é a travessia do Tua, nos garante um acesso adequado aqui à região de Bragança e nos permite a tal ligação, que várias pessoas aqui referiram, à Puebla de Sanabria, e é essa linha de transporte ferroviário rápida que que já foi referido aqui. E, portanto, nesse sentido, a linha, o Val do Tua, nesse cenário, portanto, num cenário de, digamos, de alterações sociais, eu não queria dizer catastrófica, mas vá, a palavra até serve, provavelmente não será a melhor solução. E, portanto, eu deixo essa questão no ar. É que, provavelmente, o acesso à Bragança teria que ser feito por outro corredor ferroviário. Não sou eu que vou dizer, porque não sou especialista no assunto, mas, de qualquer maneira, deixo essa questão no ar. Em segundo lugar, queria deixar outra análise, que é a seguinte. E se as coisas... Ouça, mas eu não lhe pedi assim para me responder a mim, não é? Está bem? Ora bem. Ouça, tu, ao favor de respeitarem a, por favor, respeito o que a mesa que está a moderar, é? E passamos já à discussão. Vai haver tempo para todos. Sim, eu só quero fazer um segundo comentário, que é o seguinte. Eu estou a assentar as perguntas. Depois, o comentário é o seguinte. E se no final deste processo todo ficamos todos a perder? Isto é, se tivermos uma barragem no Sabor e se tivermos uma barragem no Tua, como de facto tudo parece se encaminhar nesse sentido. Quer dizer que o acesso ferroviário a Trás-os-Montes fica definitivamente encerrado. E, portanto, quando essa hipótese da construção das barragens do Sabor e do Tua estava em cima da mesa, quando era necessário todas as autarquias da região se unirem e estabelecerem um programa de oposição ou de contrapartidas, o que quer que seja comum, o que nós vimos, de facto, foi que cada uma jogou por si. E o facto de jogarem por si, isto é um pouco como o Rei Lear, não é? Acabaram por todas perder ao mesmo tempo. E o que se perspectiva é isso mesmo. O que se perspectiva é ficarmos sem ligação ferroviária e o que se perspectiva é ficarmos sem a linha do Tua. Portanto, deixo essas questões no ar e pode. Muito obrigado. Então eu pedi-lhe o favor de passar o microfone aí ao nosso do lado. Não está bem escrita. Está. Então faz favor, que é a segunda pessoa que eu registrei daqui. Muito boa tarde, eu sou Luís Ribeiro e tenho uma voz Doutor Barroso, portanto, ele vai chegar a Lisboa, de certeza. Eu tenho algumas questões. Uma delas é sobre a primeira questão, a apresentação que foi feita, que tem a ver com as condições da linha do TUA, do encerramento e da responsabilidade dela. Okay? Eu sei quem são os responsáveis. É pena que eles não tivessem dito isso aqui. Eu posso dizer os nomes deles. Mas antes disso, vou citar duas citações, valedoras citações, que é: eu fui sempre contra o encerramento da linha de comboio do TUA, em novembro de 2005. E a outra é: querem acabar com esta linha e esquecendo o futuro. É um valor patrimonial extraordinário. O que querem fazer é um crime. Isto foi dito em 28 de fevereiro de 2008. Quem disse isto foi o Sr. Dr. Mário Soares, que foi ele, o primeiro-ministro, conjuntamente com o Mota Pinto, que fizeram o encerramento da linha do Sabor em 84. Para além deles, era o ministro do Equipamento, ministro de Esportes e Equipamento Social, Rosado Fernandes, que penso eu que já faleceu. E depois, há uma série deles, que são os presidentes de Câmara, que estavam na altura no poder, que, a troco de pequenas coisas, trocaram a linha do Sabor e do Tua por pequenas coisas. Não olharam o interesse das populações que deviam ter defendido, e acima deles estão os deputados que na altura estavam na Assembleia da República, que, sabendo que estava a ser redigido um documento em que os presidentes de Câmara e o seu governador civil o assinaram todos, nada fizeram e nada disseram a ninguém para que se pudessem ter tomado medidas, nomeadamente as manifestações de população, para evitar esse encerramento. Portanto, os nomes estão devidamente identificados, existe o protocolo, inclusive o ofício tem a data de 13 de abril de 84. Portanto, há rostos para o encerramento da linha do TUA, que ela foi encerrada então nessa altura, continuou por alguns anos com as situações que toda a gente conhece, o assalto da noite, que também é um responsável aí, porque é um governador civil que era a instituição máxima e também podia ter feito alguma coisa por isso, não o fez. A outra questão é: aqui está-se a discutir a linha do TUA, e eu entendo que a linha do TUA é o troço compreendido entre Bragança e Foz TUA, ou está-se aqui a discutir a questão da linha do TUA no troço entre Mirandela, ou mais concretamente Carvalhais, e Foz TUA? É tudo. Muito obrigado pela sua intervenção. Enquanto, já vou escrever, enquanto passa o microfone ao outro participante, queria informá-lo do seguinte: está-se a discutir a linha do TUA como foi concebida, numa perspectiva do seu prolongamento. Parece que isso já ficou claro aqui. Tenha a bondade. É, mas essa é a minha opinião, julgo que é a opinião da mesa. Não. Tua Bragança. Houve. A Câmara Municipal de Moça de Cavaleiros preservou uma riqueza que tem lá, que é um azulejo de jardins floridos. A estação de roças foi convertida para uma associação e todos os outros estão abandonados. E aqui nós temos sempre estado a falar, não ouvir falar, do troço que vai de Carvalhais e Foz TUA. Porque é o que está vivo ainda. Esperemos que não morra e que se prolongue. Tenha a bondade então de se identificar para depois podermos. Faz favor. Boa tarde, eu sou José Pinto, sou engenheiro eletrotécnico e faço parte do movimento cívico pela linha do TUA. Eu queria dizer duas coisas em relação, na sequência da apresentação do Joanás de Melo sobre a energia. E uma é o seguinte: com a tecnologia atual de hoje, janeiro de 2009, pode-se reduzir o consumo de eletricidade nas habitações cerca de 30% e 40% nas novas e reduzir grandemente nas reconversões das existentes. Isto basta perguntar em qualquer instalador de eletricidade aqui de Bragança, há vários grandes, e Mirandela e tudo. Outra situação: a produção da barragem de Foz TUA, no panorama da produção de eletricidade no país, é quase insignificante. E por outro lado, na sequência da apresentação que falava no valor do vale, era interessante fazer um estudo de quanto custaria, a preços atuais, construir uma linha como a linha que temos do TUA, e comparar os benefícios da barragem com o valor do que temos atualmente. Outra situação, em relação aos acessos das aldeias que são isoladas e têm maus acessos em geral. Há um caso que nem é a minha aldeia, mas é de outra pessoa, que é uma aldeia que fica a poucas centenas de metros de uma estação da linha do Tu, onde passam os comboios todos e param, mas que as pessoas não podem usar esse transporte porque uma ponte ruiu há alguns anos e nunca mais ninguém lhe deitou a mão. Ponte essa que já foi, em seu tempo, construída pela própria população da aldeia porque ninguém das entidades oficiais quis fazer aquele investimento. E pronto, é só um exemplo e era só o que eu tinha. Muito obrigado. Julgo que se estava a referir à Ponte do Amieiro, era? Bom, deixo informar-me aqui aos participantes que eu, quando estava no Parlamento, pus a questão, nunca me respondeu, nem o Governo do PSD. Não sei se algum mais deputado da região pôs novamente essa pergunta, mas era importante para as populações desse local que frisou. Tenha a bondade aqui, se faz favor. Pedro Couteiro, da Coordenadora de Afetados pelas Grandes Barragens e Transvases. Nós estamos localizados com a secção portuguesa em Mirandela e colocámo-la aí porque parece ser onde o único sítio em Trás-os-Montes, o do Trás-os-Montes ameaçado por barragens, onde há a inteligência política de perceber que a defesa dos afetados é aquilo que é a defesa da região. Bom, eu quero salientar aqui um ou dois pontos fortes que são essenciais. Em primeiro lugar, a linha do Tua, que existe hoje, é atrativa per si. Permite a conexão do Douro Vinheteiro, que é uma área de desenvolvimento turístico privilegiada e mais que identificada e mais que planeada em termos de grandes opções a nível do Estado, com o interior de Trás-os-Montes. É evidente que é necessário urgentemente avançar para projetos da religação de Mirandela a Macedo de Cavaleiros, Bragança e fazer o prolongamento até para a Baía de Sanabria, com investimentos que, contas muito por alto, coisas como 300 milhões de euros, não são nada de extraordinário e que são realmente reprodutíveis em termos do desenvolvimento regional e, portanto, do desenvolvimento nacional, porque a única coisa que pode, em que Trás-os-Montes pode ajudar o país, não é a destruir os seus últimos vales, é seguramente a deixar de ser pobre. E para deixar de ser pobre tem que começar por deixar de ser pobre de espírito. Isso significa acreditar no futuro, isso significa ter projeto, isso significa ter uma ideia do que quer ser. E não pode querer ser fazer mais uma estradinha. As estradas são importantes, com certeza, há seguramente falta de algumas vias essenciais entre as montes e quem cá vive sabe bem isso, mas é preciso projetos maiores. E para um projeto maior é possibilidade da conexão e ter um cluster de transportes, que significa aproveitarmos a rede europeia de alta velocidade, que passa em Puebla de Sanabria, porque o governo espanhol, enfim, soube ser inteligente e planear em tempo certo, e ter, portanto, alta velocidade e velocidade elevada depois até a Galiza. De termos a conexão, que fará um 8 ferroviário, começando, por exemplo, no Porto, Mirandela, Zamora, Salamanca, novamente a linha do Tua, e indo até à Galiza. Isto permite um fluxo turístico ferroviário em que o eixo central, ou seja, Foz-Tua, Bragança, Póvoa de Sanabria, é onde passarão mais turistas, porque é a linha mais atrativa, a linha mais espetacular, a linha mais bela. E, portanto, de qualquer um dos outros quatro pontos, vindos naturalmente de Madrid ou de onde quer que seja, mas passando um dos quatro pontos, passarão sempre por esta via, e a questão do aeroporto para low cost aqui em Bragança. Eu, quando olhei pela primeira vez para esse aeroporto, pareceu-me que aquilo não fazia muito sentido, enfim, do ponto de vista da região e tal. Não, nós não temos de pensar em termos de região, nós temos de pensar em termos territoriais geográficos, e a geografia é, nós temos fronteiras com Espanha, e se nós usarmos o TGV deles e eles usarem o nosso aeroporto, aí está um cluster de transportes, ligação ao Douro, ligação ao resto da Europa, faz todo o sentido. E isso é o motor da região. E se não for isso, não vejo nenhum. Não é mais uma estradinha, ou menos uma estradinha, que faz o motor da região. É um cluster de transportes. É este que está aqui. É este que está aqui. Bom, outra questão que quero salientar é que, de facto, houve muita gente colocada em postos-chave do Estado com o objetivo de prejudicar no caso o Val do Tumes, poderia dar exemplo de Val do Sabor também, a fazer coisas, digamos, menos legais, para que estivéssemos hoje no estado em que estamos, não é? De estar a discutir a barragem. Sabeis todos da complicação que tem sido a EDP ultrapassar o facto do Val do Sabor estar na rede Natura 2000. Pois digo-vos, garanto-vos, que o Val do Tua devia estar na rede Natura 2000. E não está por responsabilidade de alguém, E é preciso buscar porquê, é preciso buscar essa história. E é necessário saber também porquê que a demarcação do autor vinheteiro património Unesco quase que milagrosamente evita, embora não por um cantinho, o perdão da barragem de Foz do Tua, mas não os órgãos de descarga e não a central de transformação elétrica. Mas porquê? Quem é que fez essa demarcação? E vejam lá se não corresponde a alguém que também tem interesses naquela tal empresa que quer fazer as barragens, ou que tem as barragens todas e quer fazer mais algumas, e a do Tua, nomeadamente. Portanto, há aqui uma história para tirar a limpo, de tráfico de influências, de corrupção provável. Bom, seguramente muita corrupção moral, bom, mas isso é garantido. E, portanto, há muita história para tirar a limpo. E espero que neste momento em que estamos todos, de facto, ou quase todos, a lutar pelo desenvolvimento da região com base na salvaguarda de patrimónios que são, de facto, essenciais, o Val do Tua, a linha ferroviária do Tua, etc., que não deixemos por contar histórias que são essenciais. E quando isso for identificado, e quando isso for corrigido, talvez muitos percalços não ocorram. E eu quero também, para concluir, dizer que é fundamental que projetos de nível regional, de grandes investimentos, haja pequenos investimentos nas comunidades que estão no Val do Tua. É de facto um absurdo haver uma linha de caminho de ferro que poderia servir as populações de todo o vale e geralmente servem apenas a margem onde ela passa. E mesmo assim mal, porque muitas vezes não há uma estrada sequer alcatroada que liga ao piadeiro ou à estação. É um absurdo. Mas às vezes pontes leves, pontes que podem custar ridicularias de dinheiro. 2 mil euros, 3 mil euros, uma ponte pencil, uma coisa que pode ir com a cheia de 10 ou de 15 em 15 anos, mas que se pode reconstituir logo a seguir. Às vezes há soluções simples, quase milagres de tecnologia barata, que podem significar a mudança da vida destas populações. E isso significa aumentar ainda mais a atratividade do Val do Tua. Bom, para concluir mesmo, eu quero deixar aqui um aviso à navegação. Eu já avisei durante o ano passado, o final do ano passado, quem de direito, e parece que a carta não chegou a Garcia. É assim, a recuperação da linha do Tua, que foi prometida pelo Governo para março, para a reabertura em março deste ano, não está a correr exatamente como devia. Digamos que continuam a ser reaproveitadas madeiras apodrecidas. E digo isto cruzamento de informação e confirmação em várias fontes. Se isto não é sabotagem, eu não sei o que é sabotagem. Bem, muito bem. Estou a dar a palavra à Manuela Cunha. A palavra à Manuela Cunha. Faz favor. Para depois pedir ao professor Mendo Henriques e ao professor Lopes Cordeiro se podiam dar alguma explicação em relação ao que o doutor Carlos Aguiar pôs, que também manifestou a sua preocupação em relação ao acesso ferroviário da região e que ficaria assim tapado. De qualquer modo, julgo que é do conhecimento que, de quase todos, que já a CP arrancou parte da estrutura ferroviária na linha do Tua, na estação do Tua, peço desculpa. E isso não sei se terá algum significado. Até à vontade, Manuela, por favor. Eu agradeço e pedi para me inscrever só porque se foram aqui levantado um conjunto de questões por vários oradores e agora no debate que eu acho que, enfim, poderei dar algum contributo ou responder a algumas. Houve uma pergunta. De que linha se fala? Perguntou um senhor lá no fundo. Eu julgo que depende dos níveis do debate. É o outro senhor ao lado. Por exemplo, nós agora quando propomos a classificação é da linha que ainda existe, isto é, do troço, porque não podemos pedir classificação de algo que no território, isto é, não existe. Pronto, isto parece claro. No entanto, se estamos a lutar para a manutenção, também a manutenção era aquilo que existe. Mas isso não é, isto é, não é fechado. Está claro que o entendimento de uma linha é sempre o seu prolongamento, a sua modernização, a sua melhoria e o seu prolongamento. Quanto a mim, daí que a possibilidade da linha voltar a chegar a Bragança e até ir mais longe, até para a Sanabria, para mim não há nenhuma razão de não colocar. Se é exatamente em todo o lado pelo mesmo traçado ou não, se pode até melhorar em relação ao passado, em alguns troços, isso quanto a mim está tudo sempre em aberto. É preciso é querer para já e julgo que a luta atual e aquela que tem que ser ganha, por sem a qual não ganharemos as outras, é que não encerre o que ainda não foi encerrado. Se deixarmos encerrar o que ainda existe, então é que não vale a pena sonhar com o resto. Por isso eu julgo que, enfim, na vida, às vezes é preciso ter um bocadinho, alguns patamares. E o patamar agora é não deixar encerrar o que eles pretendem encerrar. E depois teremos mais força, se o conseguirmos, para atingir o resto. Por isso eu recuso qualquer debate atual ou a hipótese de discutir o que fazer caso seja construída a barragem. Recuso-me, porque se discutirmos isso é que damos o caso para o perdido. E eu sou de uma zona de vitícola e costuma ser que até ao lavar de cestos ainda é vindima. E ainda estamos no lavar dos cestos. Estamos em luta pela defesa da linha do Tua que existe. E temos que ganhar essa luta, e quando digo a linha, eu para mim, quando falo da linha, é linha e vale, porque elas são indissociáveis. Se a submergirem o vale, aquela linha deixa de ser a linha do Tua, para mim. Pronto, mesmo que ela ficasse em todo o seu percurso à superfície, o que não é possível. O que não é possível não vai acontecer. Isto é a primeira questão. Agora, quanto a mim, esta questão não inviabiliza e em nada é incompatível com a existência de outro acesso ferroviário a Bragança. Porquê? Porque manter esta linha com a sua, esta porta aberta, como eu costumo dizer, para trás dos montes, até o portão que ela pode vir a passar de porta a portão, não é incompatível com o acesso, com o tipo de linha, não é de via métrica, mas uma linha mais rápida, mais moderna, vinda de onde vier, não sei, isso tem que estudar. Isso é só a vontade, só depende da vontade deste país de promover a ferrovia. E temos que trabalhar e defender essa vontade. Ora, o que está por trás, o que está neste país é uma vontade contrária. É o lobby, de facto, das autoestradas, do betão, não é o lobby, não é a defesa da ferrovia. E isso era visível muito antes de se falar desta barragem, do Plano Nacional de Barragem. Porque, temos que relembrar, e os verdes foi aí, começaram um bocado a envolver-se nesta luta, foi que a CP pretendia já encerrar esta linha, a do Corgo e a do Tâmega e outras também por aí, por esse país, outras vias métricas, muito antes do Plano Nacional de Barragens vir à tona d'água. Não é? Eles queriam encerrar, dizia ao Sr. Ministro em plenário, a responder a uma pergunta da minha colega deputada, tudo o que não é rentável. No conceito deles de rentabilidade, que não é um conceito, desculpe doutora, estou de costas para si, muito alargado e que não pesa os valores do vale, nem os valores de mais nada. Só o valor mesmo do cifrão dos amigos deles. Pronto. Pronto. Isto, agora eu não quero ser extensa, só queria responder outra coisa ao Sr. Presidente da Câmara de Mirandela, de quem eu tenho de facto de louvar o empenho, porque de facto tem sido um autarca empenhado, julgo eu, e bem que, enfim, o referendo pode ter o mérito, e julgo eu terá o mérito de certeza, de manter esta questão à tona d'água e de pôr as populações a participar e a dar opinião. Se ele é vinculativo ou não, eu julgo que precisa de ser, enfim, do ponto de vista conselheiro, no território conselheiro, mas para além do território conselheiro, isso tem que ser muito mais aprofundado. Mas julgo que, de toda a maneira, voltando àquilo que falou dos investimentos, a senhora Secretária de Estado dos Transportes comprometeu-se na Comissão a fazer investimentos, tal como o Pedro falou agora, a fazer investimentos no sentido de garantir, comprometeu, sim, desculpe lá, eu estava lá, a fazer investimentos no sentido de garantir a reabertura da linha, de garantir a reabertura em condições de segurança. Isto foi um compromisso que ela fez, aliás, ao qual até um partido disse que ela depois até mas estava a submergir dinheiro. Estava a gastar dinheiro para submergir, foi o CDS. Por isso, de facto, a Secretária de Estado comprometeu-se e perante a pergunta até do CDS, ela disse, é que a linha, mesmo que haja barragem, mesmo que haja barragem, não é para já, isso ainda demora uns anitos a construir e, entretanto, a linha tem que funcionar. Por isso, eu julgo que outra luta que temos de travar agora é que este compromisso seja assumido, não é? E que seja assumido que, e cumprido e nos prazos que estavam previstos. Pronto, eu julgo que isto é muito importante lutar, porque eu julgo que também é ganhando cada batalha. Eu julgo que quando eles saíram o Plano Nacional de Barragens, ninguém estava à espera nos membros, nos decisores do governo que avançaram com este plano, que tanta gente contestasse aquela decisão. Eles não estavam à espera, eles julgavam que isto era mais uma daquelas que se ia fazer. E tudo o que... Eles não estavam à espera agora de ver o entrava à barragem do Sabor. Não estavam. Por isso, eu devo dizer que... Mais objetivo e sucinta para darmos a palavra... Para acabar, eu julgo que não estamos no momento de discutir o que é que se fará para minimizar impactos de barragem. Poderemos, infelizmente, se calhar chegar a esse momento, mas eu recuso-me totalmente. Atualmente é preciso preservar a linha, é preciso defender o Val do Tua, é um valor inesgotável para a região e para o país e para o planeta. Não há muitos vales do Tua e muitas linhas do Tua pelo mundo. Há algumas, mas não são muitas. Pronto, por isso, com outras características. Muito bem, obrigado. Antes de dar a palavra ao professor Maneiro, que tinha pedido a palavra lá atrás, não era? Aí, tinha? Faz favor. Sousa Castro. Boa tarde, sou de facto José Castro, do Instituto Politécnico de Bragança e do Grupo Municipal da CDU na Assembleia Municipal aqui de Bragança. Queria dizer que fica com toda a simpatia por este movimento cívico, pela linha do Tua. O Daniel, é Daniel Conde, não é? Porque já vi chamar a Manuel Conde e a André Conde, mas é Daniel Conde, que eu apenas conhecia de muito esforçadamente atravessar a Serra da Coroa em BTT, a descrever a magnífica paisagem que se vê de lá. E quando um betetista destes abdica de um espaço-canal destes para passear de bicicleta, para fazer a linha do Tua, de facto é muito significativo. E eu hoje realmente fiquei plenamente convencido que, de facto, a coincidência que existe entre património arqueológico industrial e o património natural da linha do Tua dá-lhe realmente um valor invulgar que, de facto, não precisa de qualquer classificação de rede Natura, que a gente já sabe que é sempre falível, porque realmente o que se faz é o governo quiser, não podemos dizer que há uma lei que se sobrepõe, porque quem faz as leis a gente sabe quem é, são as maiorias que as aprovam, e de facto estou plenamente convencido que o desenvolvimento do Douro, enquanto região vinhateira, enquanto sinergias associadas precisamente a essa região vinhateira, mas produtiva, não é? Como é o turismo, este espaço-canal preservado, não necessariamente com máquinas a vapor, que podem passar lá uma vez por semana, mas realmente com máquinas adequadas e que se que assente fundamentalmente no turismo e mais uma valência para o turismo, é fundamental para o desenvolvimento desta região. Não tenho a mais menor dúvida. Agora, de facto, temos que lutar. E a luta passa por, de facto, estarmos todos juntos, não é? E, em função disso. Agora, o problema é que, de facto, essa luta nem sempre corre bem, porque, por exemplo, devíamos ter esta sala cheia e não a temos, não é? E, portanto, vai passar pouco para a opinião pública a nossa ideia, embora realmente o trabalho da imprensa seja muito importante. Mas eu quero aqui recordar, o Luís Abogado recordou muito bem, os grandes artistas que são, pessoas que, como a Mário Soares, que escreve estas palavras tão bem que aparecem aqui, mas de qualquer maneira, quando foi Primeiro-Ministro, fechou a linha do Sabor, porque de facto teve aquela atitude de dizer que realmente o que não é rentável fecha-se, não é? Nessa altura. E nós temos que recordar aqui que hoje em dia temos um Presidente da República que foi eleito à primeira volta com uma maioria absoluta e cuja maior votação que teve em todo o país foi no distrito de Bragança, não é? Portanto, teve mais votação aqui do que propriamente no seu Cavaquistão, Viseu, não é? E é este Presidente da República, apesar de ter sido o Primeiro-Ministro, que veio pela calada da noite realmente tirar o comboio a Bragança. Portanto, e eu pergunto, como é que é possível uma pessoa destas ser eleita Presidente da República com esta maioria de 70 e tal por cento, foi a maior votação que teve em Bragança, não é? Depois de ter tirado o comboio daqui. E, portanto, eu digo, só teve essa votação porque teve uma ajuda muito grande. No terreno, no terreno. E essas pessoas têm nomes também. Foi quem realmente o acompanhou a fazer comícios por aqui e a apagar essa imagem de que realmente a visão economicista dessa pessoa realmente perdura. E a gente podia dizer, opá, mas pronto, foi a única coisa que fez mal. Não fez mais nenhuma coisa mal. Mas a gente, ainda há pouco tempo, ouviu já as manifestas inseguranças que ele tem realmente relativamente ao protocolo das estradas de Portugal para a construção das autoestradas transmontanas. E, portanto, a gente começa a desconfiar, afinal, da mesma maneira como pensou nos comboios, agora também já está a pensar que os transmontanos não são rentáveis. A Lívia Madureira falou daquele excelente trabalho do Manuel Carvalho em termos de preservação do vale, mas temos que saber que é subdiretor, mas o seu diretor já fez um grande editorial, dando realmente a abertura toda à direita, em que diz que se calhar as autoestradas que se querem fazer para trás dos montes, se calhar não são rentáveis também e, portanto, devem ser postas em dúvidas. Eu quero saber, então, estas pessoas que fazem profissões de fé, como, por exemplo, ouvimos aqui a profissão de fé do vice-presidente da Câmara de Bragança, dizer que, de facto, nunca aceitariam qualquer acordo com a REFER, não é, para passar a ciclovia, o canal da linha do Tua. Mas nós sabemos que a Câmara de Bragança já construiu a sua central rodoviária em cima de uma estação ferroviária da REFER, que ainda não apagou, e inclusivamente já tem planos que os apresentou para transformar o espaço canal numa rodovia. É assim ou não é? E, portanto, sejamos claros e concretos. De que é que estamos a falar? Temos que estar todos juntos, mas com verdade. E a verdade faz-se dizendo o que é que cada um pensa para as coisas, porque muito senão bem. Vamos andar sempre aqui e enganarmos uns aos outros. Muito bem, muito obrigado. E então agora eu pedi ao Sr. Professor Raimundo Delgado que fizesse o favor e, se quisesse aproveitar na sua intervenção, dar já um pouco da resposta ao Dr. Carlos Aguiar para o integrar na projeção da resposta do Professor Mendes. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas queria esclarecer um aspecto que talvez não tenha ficado bem claro da minha intervenção, e quer dizer o seguinte: um sistema como este sistema ferroviário é dimensionado tendo em conta a linha com os determinados parâmetros que não devem ser ultrapassados, uma locomotiva que também deve ter determinadas características, e são dimensionados, digamos, com uma grande segurança. Ou seja, não é por um destes parâmetros exceder um bocado os seus limites que pode haver um acidente. Temos de ter isto claro. Portanto, o que aconteceu ali foi que, de facto, há um parâmetro que excedeu significativamente e é a causa fundamental, que é o empeno da via. Mas o que eu digo também é que o facto de a locomotiva ser demasiado rígida para este tipo de percurso teve também a sua contribuição, ou seja, houve uma redução muito importante da segurança com o empeno e há depois uma outra redução de segurança de valor menor devido à locomotiva. E tudo o resto que eu referi, o facto da velocidade ser 35 e não ser 45, os passageiros irem mais de um lado e a curva mais assim, tudo isso são pequenos detalhes que podem explicar porque é que aconteceu naquele dia e não aconteceu outro dia qualquer. E, portanto, porque se aquele empeno já existia, com certeza, não foi nessa noite anterior que ele ocorreu, já existia, pode-se perguntar, mas então porque é que não aconteceu antes? O que aconteceu provavelmente é que a segurança foi reduzida até limites perto de atingir a insegurança, e há um belo dia que se conjuga um conjunto de fatores favoráveis, como aqueles que eu referi, e que provocam um acidente. De qualquer forma, devo dizer também, eu estou convencido, mas não tenho essa informação, estou convencido que empenos como aqueles não terão existido há muito tempo, nem existirão em muitos locais da via, porque senão, eu digo, já teria havido mais acidentes. É a minha interpretação. Não tenho ainda informação a isso. Sei que a REFER já comprou um equipamento de auscultação da via, não sei se já auscultou ou não, no sentido de identificar estas situações de empeno de forma sistemática ao longo de todo o percurso, no Sabor também e aqui na linha do Tua, do Tâmega. Presumo que já terão feito, mas, enfim, não tenho essas informações. E para mim isso é muito importante para perceber o futuro daquela linha, ou seja, foi pontual ou existe em muitos locais? É completamente diferente. Por outro lado, eu não descarto a hipótese de que aquele acidente, aquele empenho excessivo seja razoavelmente recente e que possa ter que ver com uma manobra na abertura da vala que agrediu qualquer coisa do balastro e que depois foi lá colocado um pouco sem cuidado. E que, portanto, acentuou naquele local aquele empenho. Porque, para mim, aquele empenho não pode existir há muitos anos. Porque se existisse há muitos anos, eu diria que um acidente como aquele já tinha acontecido antes, não é? Portanto, terá sido um aspecto. Para terminar, gostaria de dizer o seguinte, que pode, digamos, ajudar a encarar este aspecto, não sei, em termos de reabertura da linha. Esteve cá também uma equipe de colegas espanhóis, provavelmente sabem, porque eu já ouvi referir aí, portanto são dois professores de Madrid, que estiveram ligados a um acidente também muito importante de ferroviário em Espanha, acho que em Valência, há meia dúzia de anos. Um deles é um professor muito conceituado da ferrovia, é o presidente da Metro de Madrid, e que veio cá e que já foi contado, já ouvi o André referiu-me, que a primeira coisa que ele fez foi imediatamente meter-se debaixo da via a ver o que é que se passava, e portanto era um professor e o representante da Metro e tudo isso. E eles fizeram depois um informe, que foi um informe ainda, digamos, primário, porque depois acabou por não dar tempo para se fazer o seu trabalho, mas eles referiam que achavam que tinha umas condições, digamos, aceitáveis, não sei bem qual é o termo, em termos de uma linha de montanha. Ou seja, eles não ficaram muito escandalizados com o estado da linha, não é? Portanto, eu acho que isto pode ser encarado, digamos, como um aspecto até positivo, não é? Dizer assim, muito bem, então vamos recuperar, não é? E não sistematicamente se fazer um discurso, dizer, que a linha está abandonada, está uma catástrofe, está uma desgraça, para pôr aqui o direito é preciso gastar mundos e fundos. Talvez não, não é? Obrigado. Então pedi ao professor Mendes Henrique se podia prolongar esta explicação. Muito obrigado e agradeço as perguntas. Eu iria tentar responder em quatro pontos escalonados. E para os quais eu penso que, aliás, houve uma convergência entre todos os oradores. O primeiro ponto, digamos, está relacionado com a questão da mudança de paradigma das energias, do petróleo, das energias renováveis alternativas. Eu lembro-me que há uma frase que é muito simples de entender, porque não tem números sequer para nós discutirmos, que é a frase do célebre Sheikh Yamani, quando disse assim, a propósito do petróleo, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Isto é, nós podemos discutir se o petróleo vai subir, se o petróleo vai descer, se a possibilidade da fusão nuclear, cuja central foi instalada em França depois de uma grande luta da Europa contra o Japão, se isso vai ter resultado, se vai avançar mais depressa a fotovoltaica, se temos energias eólicas, maré-motrizes, etc. Mas uma coisa é certa, esse paradigma está a mudar. E todas as recomendações e todas as tendências são no sentido que devemos encontrar transportes que abandonem cada vez mais o petróleo, que ainda para mais para Portugal tem uma fatura acrescida, e que vão procurar energias alternativas. Quantas, quais, como e onde? Ah, para isso é que se fazem estudos, projetos e se consultam os especialistas. Mas isso é uma tendência em curso que não vamos abandonar. O segundo ponto que me parece importante e para o qual eu creio ter, sem querer ser porta-voz de ninguém naturalmente, mas penso que houve uma convergência que acho interessante referir, é que quanto à linha do Tua, seja Foz-Tua Carvalhais ou o seu prolongamento neste momento desaparecido até Bragança, há duas atitudes. A EDP pensa assim, bem, há lá umas populações, há umas aldeias ribeirinhas, é pena, é um problema viverem lá, que maçada, elas fazem parte do problema. Eu acho que os transmontanos em particular devem pensar, as aldeias ribeirinhas, as populações não fazem parte do problema, fazem parte da solução. O que elas precisam é de ver aumentados os seus poderes e a sua capacidade de afirmação e desenvolvimento. A EDP pensa assim, bem, há ali uma linha de caminho de ferro, está um bocado velha, as mesas de rolamento estão estragadas, há empenhos, enfim, tudo o que o professor Delgado aqui nos apresentou com tanta cientificidade, e a EDP pensa, portanto, a linha faz parte do problema. Ora, eu acho que nós devemos dizer, a linha faz parte da solução. Não só pelas razões aqui indicadas, como o Dr. Cordeiro, que é uma maravilha do património industrial, são verdadeiramente heróis do TUA que fizeram aquilo, tanto os engenheiros como os operários, mas faz parte da solução, porque é uma das possibilidades que temos de criar uma dorsal transmontana do ponto de vista de um transporte moderno, uma linha eletrificada, renovada, etc., etc. Por outro lado, e ao terceiro ponto, quando nós pensamos em termos de estratégia ferroviária, é preciso ter presente que não existe estratégia ferroviária nacional. Isso temos que ser muito claros nisso. Eu vou, por exemplo, dar ao movimento de defesa da linha TUA, um grupo de trabalho nosso teve no Conselho da Moita. E em outubro de 2007, quando se preparava para deitar abaixo a estação de Alhos Vedros, eu sei, mas não queria contar a história logo. Esse grupo organizou, como sabe, vigílias até às 4 da manhã. Estava presente a PSP. Eles ocuparam a linha para que não via. Já estavam as máquinas prontas para deitar abaixo, que era uma estação também de arqueologia industrial com 120 anos. Ficaram até às 4 da manhã e depois receberam umas garantias às 4 da manhã. Podem-se ir embora que isto não vai acontecer nada. Evidentemente já adivinham o resultado. Quando voltaram às 8 da manhã, aquilo tinha ido mesmo abaixo da estação de Alhos Vedros. Foi dito que era para construir uma estação mais moderna, para melhorar a via, como a linha férrea, como realmente já está melhorada. Mas não era necessário deitar abaixo a estação. Isto é, o que nós pensamos é que se neste momento se deixa a EDP deitar abaixo a linha férrea do TUA, amanhã outras realidades transmontanas vão ser encaradas. Ah, isto faz parte do problema, não faz parte da solução. É como se costuma dizer, bom, se não houvesse transmontanas não havia problema nenhum. Pois, com certeza que não. Ora, esta é a maneira errada que nós temos de ter. Quando nós olhamos para a linha do TUA, o que pensamos é que é a alavanca de um desenvolvimento sustentado. Não é defender a linha pela linha, é porque ela constitui um bem deslocalizável que dá marca e dá identidade à região e que pode servir como alavanca precisamente para promover os bens transacionáveis. Os bens transacionáveis são essencialmente os produtos agrícolas ou outras empresas com inovação que aqui se instalarem e fizerem produtos industriais. Isso é que nos parece importante. Promover a região com a sua marca, com a sua identidade. Não estou muito convencido que as questões da população ser mais velha ou mais nova, essas questões da idade mudaram um bocado. Não é aos 50 anos que a pessoa... O significado é diferente da idade hoje em dia. E é perfeitamente possível mostrar que existe tanta qualidade, ou talvez mais qualidade de vida no interior, e já que está feito as autoestradas de acesso, mostrar e criar condições... insisto, sobretudo, através da fiscalidade, com uma redução ou mesmo uma isenção quase total de empresas que aqui se instalarem, de negócios que aqui se fizerem, tendo em conta aquilo que a União Europeia fez com Portugal. O interior não é menos. Precisa, se as regiões extremamente periféricas da Madeira e dos Açores, em que nós pagamos muitas coisas, tiveram ajudas, porque é que os distritos do interior não hão de reclamar isto, porque também têm custos da interioridade? Eu fiz 510 quilómetros para vir aqui. Custou-me um bocado vir aqui, mas vim porque entendo que é essa a missão do meu instituto, e como eu, muitas outras pessoas, naturalmente, que vieram de Porto ou de Lisboa. Mas então, se é assim, se há um custo de interioridade, o país todo tem que pensar e tem que ajudar também o interior. É a nossa posição. Obrigado, muito obrigado. São 7h20, não sei se... Quer, professor Joana, quer intervir? Fazer um breve comentário para encerrarmos a sessão? Rapidamente, só dois ou três comentários, algumas coisas foram aqui referidas. Primeiro, quando eu falei no fotovoltaico daqui a 5 ou 10 anos, isto é fazer um bocadinho de futurologia, mas é futurologia baseada naquilo que dizem os especialistas hoje. E estava a comparar este horizonte de 5 a 10 anos com um horizonte de 70 anos da barragem. Ou seja, muito antes desta barragem estar paga e ser rentável, seja para quem for, provavelmente já vai haver alternativa, é isso que eu quero dizer. E não vai ser a fusão nuclear, também, essa se alguma vez acontecer, vai ser daqui a 30 anos. Não é daqui a 5 ou 10. 5 ou 10 é já amanhã. É antes do pico do petróleo. Bom, segundo comentário, o tal potencial de construção de energia, como foi bem referido e que eu gostava de reforçar este aspecto, começa na casa de cada um de nós. Um dos trabalhos que os meus alunos têm que fazer na universidade é fazer um plano energético para a sua própria casa, em que têm que fazer um diagnóstico e têm que fazer um plano de negócios em que dizem quanto é que eles ou a família vai investir para poupar quanta energia, com quanta melhoria de conforto e com quanta poupança de emissão de gases de efeito de estufa. Aquilo tem que cumprir as três condições. Tem de gastar menos energia, tem que melhorar o conforto e tem que ser economicamente rentável. Bom, e as conclusões... quer dos trabalhos dos meus alunos, quer de outros estudos que eu tenho visto, é que o potencial global, teórico, tecnológico, com a tecnologia que existe, de poupar energia nas nossas casas, através da mudança de lâmpadas, da mudança de frigoríficos, de melhorar a climatização, de alguns hábitos de consumo, de ter cortes correntes nos aparelhos, coisas deste tipo, portanto, são coisas que toda a gente pode fazer, o potencial global é na ordem dos 30% a 40%. E o potencial de alta rentabilidade, ou seja, aquele que se paga a si próprio, em vista agora, e o que poupo na fatura da eletricidade recupero em 2, 3, 4 anos, o de alta rentabilidade corresponde a qualquer coisa como na ordem dos 10 a 20% do total dos consumos. Isto residencial. Se formos para o setor dos serviços, se formos para a indústria, é quase a mesma coisa. O setor dos transportes é diferente, porque aqui o setor dos transportes não tem tanto peso da eletricidade. Mas no residencial, serviço e indústria, o panorama é este. Portanto, potencial de alta rentabilidade, 10% de poupanças, assim. Com o equipamento que está no supermercado, não é com ficção científica. Não é daqui a um ano, é com o que está hoje. Potencial teórico, que poderia ser alcançado com alguns incentivos, por exemplo, incentivos fiscais, que já existem, mas são de poucachinhos, 30%. E, portanto, o número a reter é este. O potencial global é 30%, alta rentabilidade 10% do total de consumos. Este plano de barragens oferece 3%. Para conseguir cumprir este potencial de 10%, basta gastar qualquer coisa como 400 milhões de euros. Este plano nacional de barragens gastará, na melhor das hipóteses, uns 2 mil milhões, 5 vezes mais, para metade do efeito. Portanto, e é importante dizer isto. Eu não encaro estas coisas como teorias conspirativas, que o Governo anda a fazer isto para destruir os vales dos rios. Não, dentro do próprio Governo há muita discussão acerca disto, dentro do próprio Ministério do Ambiente há grandes divergências quanto à maneira como isto podia ser tratado. Mas eu acho que nós, para vencermos o inimigo, temos de perceber um bocadinho como é que ele pensa. Este Governo, em todos os problemas, tem três problemas. Precisa tirar empregos da cartola. Não sabe onde é que os há de buscar. Precisa de dar dinheiro ao setor das obras públicas, que está a balões de oxigênio. Portugal, uma grande parte do desenvolvimento de Portugal dos últimos 20 anos foi baseado no setor das obras públicas. Ora, neste momento nem há obras públicas, nem há construção de habitação, que foi o balão de oxigênio nos últimos 10 ou 15 anos. E, portanto, o Governo precisa ter qualquer coisa da cartola, que ainda por cima são as empresas de obras públicas, não é só o Governo, é a oposição também. Quem paga as campanhas eleitorais e quem dá dinheiro aos partidos são as empresas de construção, também, sejamos claros. Todos os partidos, uns mais, outros menos, mas... Cada um apresenta as suas contas. Eu disse que eram uns mais que outros. Bom, mas... Bom, quanto mais estão no poder, mais isso acontece. Final. Ordem. Bom, faz bom, terminar. Mas aqui a questão é esta. O Governo... O Governo coube no palácio da oposição, gosta de obras públicas, ok? Precisa de dar trabalho às obras públicas. E o Governo precisa de fazer de conta perante Bruxelas que está a cumprir a meta das energias renováveis. Então temos aqui uma solução mágica que é fazer barragens. Fazer barragens dá emprego no imediato, dá dinheiro às obras públicas e faz de conta que está a cumprir a meta das renováveis. Portanto, isto é uma solução mágica, é tirar um coelho da cartola. Ora, o que eu tentei demonstrar foi que nenhuma destas coisas é verdade. Ou seja, investir nas obras públicas num cenário de crise económica não seria má ideia se as obras fossem as boas obras. Se for investir em ferrovias, se for investir em requalificação urbana, se for investir em conservação da energia, acho muito bem que se invista em obras públicas e que se invista dinheiros públicos em construção. Nessas coisas, não noutras. Considero que é um perfeito disparate estar neste momento a investir dinheiro público ou dinheiro privado, porque se o dinheiro privado é investido em barragens, não é investido, obviamente, em construção de energia. Portanto, aqui a grande asneira está em dirigir, porque é a lógica do coelho da cartola, isto é a lógica de tirar coelhos da cartola para as próximas eleições. Não é outra coisa que não isto. Portanto, o que está errado aqui não é as obras públicas em si, o que está errado é, neste caso, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista do desenvolvimento do país, as barragens são uma péssima estratégia. A mesma coisa em relação às autoestradas. Portanto, devíamos estar, de facto, a apostar na eficiência energética, nos transportes públicos e na requalificação urbana. Vamos então terminar. Muito obrigado. Eu queria, num breve minuto, queria fazer uma síntese do que aqui foi dito, congratular-me com a presença de todos, dizer-lhes o seguinte: estamos aqui 33 pessoas, estivemos 68. E é tem o seu significado profundo. Eu não sei se está aqui algum representante da comunicação social. Está? Está? Não está? Ou ainda está? Bom, se não estão, também não admira. Estarão fora do horário de serviço e, portanto, não é justo que alguém esteja fora das suas horas de serviço. Mas o que é importante e devemos levar para nós, como aperitivo para o jantar, é que aqueles que ouvem as populações, transmitem as suas agruras, as suas ambições e as suas alegrias, não estão. Não estão solidários com esta questão. E era importante. Portanto, há uma conclusão. É que cada um de nós tem que ser muito firme e convicto naquilo que é que disse nos seus princípios, na defesa das suas razões, das suas convicções. Alguém falou aqui em profissão de fé, quanto a mim, com o devido respeito, com alguma exagero. Mas, talvez, fazer profissões de fé. O que aqui está é um símbolo de defesa de uma região com grande projeção no país, como disse o professor Mendes Henriques, e muito bem. Caros amigos e caras amigas, um agradecimento mais volumoso para aqueles que vieram de Lisboa. Menos volumoso para os meus conterrâneos que estamos mais perto. Eu e o Zé Silvano ainda vamos agora para Mirandela. E um convite. Dia 16 em Mirandela de Fevereiro, vamos tornar idónea, quer dizer, vamos dar expressão legal àquilo que o Executivo já falou sobre o referendo. Vou convidar entidades do país e deputados da região e de outros partidos. Veremos quem aceite e quem estará connosco. Mas, de qualquer maneira, Vossa Excelência, estão todos convidados e daqui, se não sendo abuso, faço também o convite em nome do Presidente da Câmara de Mirandela. Muito obrigado e vamos ao jantar.